Fez em Eldorado do Carajá e agora no Pinheirinho. Tem cadeirante, tem dono. Tem o pessoal das cadeiras, tem paralelo.